Cumprimento a presidente da casa, vereadora Sirlei, colegas vereadores, vereadoras, pessoas presentes nesta casa na noite de hoje. Quero cumprimentar nosso secretário de obras, o Amarildo, e a todas aquelas pessoas que nos acompanham pelos mais diversos meios de comunicação. Quero iniciar minha fala no dia de hoje cumprimentando de uma forma muito especial a Escola IACS pela passagem dos seus 91 anos de existência aqui na nossa cidade de Taquara. Escola essa que enfatiza o processo educativo de forma integral e restauradora, incentivando a interação entre a teoria e a prática, o pensar e o fazer, a razão e a emoção, o indivíduo e o coletivo, a causa e o efeito, pois tanto os educandos como os educadores ensinam e aprendem, preparando-os para serem cidadãos competentes e comprometidos com a sociedade e com Deus. E por terem essa missão que o IACS, durante todos os anos, recebe alunos de diversos estados brasileiros e do exterior. E não é apenas uma escola voltada para os mais favorecidos apenas, e sim uma escola que recebe alunos de todas as classes sociais. Em nome do diretor-geral, pastor Thiago Mailo Silva, deixo aqui meus cumprimentos a toda a direção, equipe de funcionários, alunos, enfim, a todos que de uma forma ou de outra trabalham diariamente para que a Escola IACS continue por muitos e muitos anos comemorando o seu aniversário aqui na nossa cidade de Taquara. Quero também aqui cumprimentar todos os servidores públicos que foram destaques do município de Taquara e na noite de hoje receberam aqui nesta casa legislativa a sua merecida homenagem. Cumprimento de uma forma especial, em nome da colega Simone, ex-colega da Secretaria de Saúde, todos os homenageados. Vocês foram escolhidos por seus colegas da repartição pública, onde vocês desempenham as suas funções. E ser escolhido entre tantos outros funcionários é porque vocês fazem a diferença aonde vocês trabalham. Parabéns a cada um de vocês por essa justa solenidade, pois são vocês, os funcionários públicos, que são os responsáveis pelo bom andamento da administração municipal. Precisamos de vocês em todos os setores. Parabenizo a todos os servidores municipais pelo empenho, dedicação ao trabalho, responsabilidade e atenção ao próximo. Quero também, senhora presidente, falar a respeito da nossa educação de Taquara. Ouvimos muitas vezes tantas coisas, tantas palavras jogadas ao vento, com apenas um objetivo: tentar desmerecer e denegrir a imagem do nosso executivo municipal e da nossa educação. Mas eu aqui quero falar das escolas da rede municipal de Taquara, que na última semana receberam 7 premiações na Mostra Tech Júnior, Feira da Ciência e da Tecnologia, realizada anualmente pela Fundação Liberato de Novo Hamburgo e que contou com a participação de projeto de pesquisas apresentados por escolas de diversas partes do Brasil e também de outros países. Entre os vencedores, 5 escolas da rede municipal de ensino de Taquara receberam as suas premiações. São elas a Escola Calixto, a Júlio Maurer, Getúlio Vargas, Antônio Martins Rangel e Nereu Williams. Parabenizo aqui todas as escolas da rede municipal que participaram e as 5 escolas vencedoras. E faço das palavras proferidas pelo secretário de Educação, Antônio Edmar Teixeira de Holanda, as minhas. O aumento no número de escolas participantes na Mostratec é resultado do trabalho desenvolvido pelos professores da rede municipal de ensino, que incentivam a atividade de iniciação científica como forma de propiciar aos seus alunos a oportunidade de testemunhar a aplicação prática de conceitos aprendidos em sala de aula. Através dos trabalhos de iniciação científica, nossos estudantes têm sua imaginação estimulada, sendo orientados a usar sua curiosidade para experimentar o fazer acadêmico antes mesmo de iniciarem um curso superior. E a qualidade dos trabalhos desenvolvidos por nossos alunos pode ser comprovada a cada ano com os mais diversos projetos se destacando nas feiras nacionais e internacionais. Já encerro, senhora presidente. Não poderia deixar de exaltar aqui nessa tribuna, na noite de hoje, de uma forma muito honrosa, a nossa educação pelo ensino público da cidade de Taquara, por essas grandes conquistas que obtiveram na última semana. A educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Quero agradecer a Deus pela oportunidade e desejar a todos uma abençoada semana.